E agora o céu da LBV apresenta Bisogni Tipi. Pentápoli, P-E-N-T-A, acento agudo, P-O-L-E. Pentápoli. Vamos passar o espanador na memória. Quem era mesmo esta senhora aqui? Pentápoli. Quem era a dona Pentápoli? Perfeitamente, não era senhora nenhuma. Era o nome da província onde se achavam as cinco cidades destruídas pelo fogo que desceu do céu. Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Segor. Onde é que aparece mesmo esta narrativa impressionante? Exatamente, logo no princípio da Bíblia, na Gênesis de Moisés, capítulo 14, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Pentecostes. O que era mesmo Pentecostes? Exato, festa dos judeus. Foi instituída 50 dias depois da Páscoa, em lembrança da lei dada pela mão de Deus. Os cristãos a instituíram em comemoração à descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, quando estes começaram a pregar e a falar em vários idiomas. Pentecostes aparece no Velho Testamento e no Novo Testamento. Basta ver o Êxodo de Moisés, capítulo 23, Atos dos Apóstolos de São Lucas, capítulo 2. Pereia. O que é que significa mesmo esta palavra Pereia? P-E-R-E, acento agudo, I-A. Pereia. Exatamente. Região além do Jordão, onde se localizaram as tribos de Rubem, Gad e parte da tribo de Manassés. Altar dos perfumes. O que significa mesmo isto, hein? Ah, isso todo mundo sabe. O altar dos perfumes servia para oferecerem nele continuamente os crentes seus aromas a Deus, e vários aromas, cada qual mais fino. Estava o altar dos perfumes na primeira parte do tabernáculo, exatamente diante do véu que separava a arca da mesa dos pães da proposição e do candelabro de ouro. Quem é que faz uma descrição perfeita, minuciosa, do altar dos perfumes? Exatamente, Moisés no Êxodo, segundo livro do Pentateuco. Basta ver o capítulo 25, daí por diante. Depois vem o 35, vem o 37, mas é até uma descrição minuciosíssima, mostrando o valor dos perfumes que serviam para a adoração do Senhor Deus naquele tempo. Perga ou Perge? E vem a ser mesmo? Ah, claro, capital da província da Panfilha. São Paulo e Barnabé visitaram Perga em sua primeira viagem missionária. Por isso é que ficou famosa esta cidade. Basta ver Atos dos Apóstolos, capítulo 13, capítulo 14 também. No Novo Testamento da Bíblia Sagrada. No Velho Testamento aparece uma palavra peso com uma significação específica, muito importante, peso. O que é que sugere esta palavra peso? O que é que significa peso? Aparece em Isaías capítulo 14, versículo 28, Oséias capítulo 8, versículo 10. O que é que significa mesmo peso? Ah, esta palavra, além da significação própria, indicava figuradamente o juízo do Senhor Deus contra um determinado lugar, país ou povo. Era o juízo de Deus. E desse peso ninguém pode livrar-se.